tornar agressivo o meu samba. Pra que vou dizer o que li no jornal? Porque perco sempre meu tempo insistindo em mostrar chorando que rindo. Você sempre diz que é normal. Pra que insistir neste tema cansado? Pra que repetir outro velho chavão? Por que vou tocar num problema profundo se seu pensamento é no fundo? No bolso está sempre o sifão. Pra que lhe dar essa coça fazendo troça, isso é gozação? Pra que falar? Pra que? Pra que lhe tirar do sofá tão bem acomodado? Pingar um colírio em seus olhos fechados, se você tem a vida que pediu a Deus. Pra que lhe tirar do sofá tão bem acomodado? Pingar um colírio em seus olhos fechados, se você tem a vida que pediu a Deus. Pra que vou tornar agressivo meu sangue?